Meu nome é Anderson, mais conhecido como Brunello. Estamos à frente do trabalho lá em Rio Branco do Sul. Estamos com a comunidade Gólgota lá também. E também temos um desafio que até um tempo atrás era só um sonho, mas graças a Deus a obra dele tem se tornado realidade, que é uma casa terapêutica, uma casa voltada à área da drogadição. Já temos o local, já estamos construído. E já estamos com 6 acolhidos, praticamente em minha casa mesmo. E tudo que temos feito lá faz parte desta comunidade aqui também, amém? Então vamos lá. Hoje eu quero trazer uma pregação tópica, literalmente. Quero abordar alguns tópicos e o meu intuito, através de cada tópico aqui, creio que Deus, ele tem algo para ministrar no teu coração, assim como tem ministrado no meu, por intermédio dessa palavra. Eu tenho até um tema para essa mensagem, que é pagar o preço. Vejo que nós necessitamos, como nunca, entender isso no que diz respeito ao Evangelho, ao Reino de Deus. Porque hoje, se você parar para analisar tudo, o que queremos e visamos em ter, tem o seu preço a ser pago. Não falo só na questão financeira, moeda, mas sim em lutar por aquilo que é tão desejado aos nossos olhos. Pagamos o preço para termos nossa casa própria, nosso carro, um diploma universitário, uma família, um emprego, e assim vai. Tudo que você deseja, tudo aquilo que os teus olhos contemplam e no teu coração brota um anseio de obter aquilo, você paga um preço. Não é assim? Vamos lá, fazer uma dinâmica bem simples, que não é olhar para o teu irmão do lado e nem dizer nada. Só levanta lá o teu celularzinho lá, para mim ver. Todos aqueles que têm o seu celular, ó. Ô louco. Todos, quase todos, têm o celular. Alguém ainda tem aquele da cobrinha assim, que fica de cenzão? Convenhamos, tirando o meu aqui, que custa bem pouquinho, alguns que eu pude bater um Thundercats aí, já dá uma olhada, olho de Tandera, tem alguns aí, tipo do irmão aqui, não é menos que 2 contos. Já te esperam lá fora. Vou ficar contando, né? Mas enfim, há um preço. Você pagou para ter isso aí. A não ser que você se encontre na drogadição, precisando da minha ajuda e usurpou o teu celular, que você está em mãos hoje. Então, acredito eu que tudo que você quer na vida, você paga um preço. Então, aqueles que têm casa, quantos têm casa própria já? Por gentileza, erga a mão bem alta lá. Uma galera. Você que ainda não tem, trabalhe que você vai ter, amém? Tem que pagar um preço. Quantos estão fazendo faculdade? Glória a Deus. É fácil, irmão? Não é fácil. Tem que pagar um preço. Para os motociclistas, quantos aqui? Se são motociclistas, claro que essa pergunta minha é bem jacu, mas só para dar um. Quantos tem moto? Olha lá, ó, galera. Você ganhou essa moto, irmão? Teve que comprar, teve que trabalhar. Um preço. Então, tudo na vida há um preço. Nós precisamos compreender isso. Quantos aqui estão casados? Aleluia, glória a Deus. Quantos vão casar? Oh, glória. O Paulão quase jubila ali, né? Ele está tão herético que ele estava falando para mim, ele, Ju, que ele tem orado para Jesus não voltar antes de ele casar. Que tamanha glória. Há um preço a ser pago. Chegar na irmã, contar uma história, tomar banho, passar um perfume. Hã? Esse é um preço a ser pago. O cara não tem o hábito de tomar banho, passa a tomar mais vezes na semana, escovar os dentes e tudo mais. Há um preço a ser pago. Não vou nem falar para o David não ficar bravo com você. Não escutou, né, David? Que a Aninha falou aqui, então... Tudo requer um preço. Tenha essa certeza, essa convicção no teu coração. Então, uma das coisas que eu e você nós precisamos compreender é o seguinte: existe algo na nossa vida hoje que não requer esforço, muito menos nosso dinheiro, muito menos o nosso pagar o preço, que não tem como fazer isso. A única coisa seria o quê? A nossa salvação. Isso precisa ficar bem frisado na tua mente. A salvação, o estar com Cristo, ter a garantia, a convicção que você vai morar no céu, isso não há preço que você tenha que pagar. Não existe nada na Bíblia e não existe nada na fé cristã que fale para você: você precisa fazer isso para que você obtenha isso. Não existe. Então você precisa ter essa convicção no teu coração. Por que eu falo isso? Porque eu e você, nós vivemos em um mundo que existe dois tipos de pessoas: aquela que paga o preço e alcança seus objetivos, e aquela que infelizmente não paga o preço e não alcança seus objetivos. Enfim, vive frustrado. Aquela mentalidade assim: pô, poderia ter feito isso, poderia ter alcançado isso, por que que eu não fiz isso? Mais um ano passou, mais 5 anos passaram e eu não fiz. Então, se você hoje está aqui, primeiramente, creio eu que Deus permitiu que você estivesse aqui. Deus trouxe você aqui. Deus trouxe você aqui é porque Ele tem um propósito para cumprir na tua vida. E como Ele começa a fazer isso? Te dando consciência da obra a qual Ele fez por amor a você. Então, meu querido, não existe nada que você faça que torne você merecedor do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Nada. Diga assim você mesmo: nada. Eu e você, nós crescemos dentro de um contexto familiar, acredito que quase todos, extremamente condicionado. Por exemplo, se você passar de ano, pai te dá a bicicleta, pai vai te levar no parque, São Lourenço, pai vai levar você a assistir um filme no shopping, Miller. Estou falando a minha realidade, tá? Lembrar de uma minha: se você for bem na escola, a mãe te compra um tratorzinho. Tinha um tratorzinho que era gamado, amarelinho. Assim, ganhei. Durou uma semana o tratorzinho. Nós crescemos debaixo dessa condição. Nós temos na nossa mente isso. Aí passa a adolescência, você está ali estudando, professor também, assim como creio eu, o Paulão, dentro da sala de aula. Se vocês tirar boas notas, o professor vai fazer isso para vocês, aquilo. Ele vai prometendo, começa as promessas. Gerando mais condições em nossa mente. Aí você conhece a tua namorada, até então você não está em Cristo, aí bate aquele desejo extremamente carnal, começa as condições: prove para mim que você me ama. Ah, você não me ama, e aí começa. Enfim, nós vivemos, nós temos uma consciência extremamente condicionada. E quando nós somos escolhidos por Cristo e Cristo nos elege nele, nós temos essa dificuldade de entender que nós não precisamos fazer nada, que não existe condições, não existe condição alguma que nos torne merecedor de tamanha graça, de tamanho favor imerecido, de tamanha salvação condicionada simplesmente em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso, quando a gente compreende isso. Então, o que eu e você hoje, nós precisamos ter no coração, para que eu possa continuar essa mensagem, é que se existe algo que você não precisa pagar o preço, e não tem como você pagar o preço, é da tua salvação, do direito de morar para todo sempre com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Amém? Cremos nisso? Todos aqui crê? Alguns têm dificuldade participar da classe membresia? A EBD vai voltar esse ano? Amém? Como? Meu Deus, mas vai ter. Escola bíblica vai ter, porém, não mais no domingo, e sim no sábado. Né? Então, participe para que você aprenda e conheça mais daquilo que Deus tem para a tua vida. Veja bem. 1 Coríntios 6, versículo 20, Paulo nos ensina o seguinte. Ele fala assim, porque foste comprados por um bom preço. Que preço é esse? Sangue de Cristo, morte de Jesus na cruz. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Então, o que que Paulo aqui está falando? Se você alcançar a consciência que você foi comprado por um alto preço, você precisa retribuir isso. De qual forma? Glorificando a Deus. Como? Através do teu corpo e através do teu espírito. Ou seja, você precisa aprender a glorificar a Deus. Aí que vem a questão do preço que é necessário ser pago. Então, muitas vezes nós pegamos a graça, pegamos essa mensagem da graça, da salvação, e nós vivemos um evangelho do oba-oba. Nós achamos que já que não há nada que eu faça que me torne merecedor, então beleza. Então eu vou para a balada, eu vou para o fervo, eu vou, enfim, viver a vida da carne e achar que isso condiz com o evangelho. E essa mensagem, infelizmente, tem sido propagada em muitos lugares que se diz igreja por aí. Tanto para a questão do liberalismo, quanto também para a questão do legalismo. Começa a impor às pessoas um fardo que até aqueles que estão pregando não vivem um terço daquilo que estão propagando para que as pessoas vivam. Então, o que eu e você precisamos entender com base nesse texto aqui, que Paulo fala o seguinte, pô, precisa brotar uma gratidão no teu coração. Você precisa entender o que Cristo passou lá naquela cruz. Você precisa entender que tamanho sacrifício foi esse. Eu e você precisamos compreender que foi de graça, de fato. Para mim e para você não custou nada. Mas para Deus custou. E custou o sangue precioso do único filho dele, naquela cruz. Para ele custou. E quando eu começo a ter consciência disso, a minha vida muda. Não faz sentido mais eu ter alguns hábitos, não faz sentido mais eu ter algumas práticas carnais. Não por legalismo, não por lei, por condenação. Mas por gratidão, por entender que já foi pago, que já foi feito a meu favor. Ele foi açoitado, humilhado, cuspido, ferido por uma lança, coroado com uma coroa de espinhos, teve suas mãos e seus pés furados e foi pregado numa cruz. Ele pagou o preço. O amor de Deus por nós não tem preço. Ele sempre está disposto a pagar o preço que for. Por nossa alma, pelo nosso amor, pela nossa atenção a Ele. Quando eu falo essa atenção a Ele, não quero passar aqui para você um Deus carente, que é o que muitas vezes as pessoas passam. Ah, Deus criou a humanidade para quê? Quantas vezes você respondeu e já ouviu? Para que o ser humano preste culto e adoração a Ele. Muito pobre isso, gente. Se você pensar dessa forma, mostra um Deus carente. Eu não gosto de pensar assim. Eu não creio que Deus criou eu e você, colocou aqui na terra e falou, agora fique aí, né, me adorando. E comece a aprender a me adorar. Aí nós saímos de domingo a domingo, viemos aqui num lugar como esse, aí nós usamos o recurso da música, usamos o recurso da liturgia, da oração, enfim, de tudo. Muitas vezes tendo a consciência, achando que a única pessoa que não é crente no nosso meio é o próprio Deus. Aí nós começamos a fazer um emaranhado de coisas, achando que ele vai descer aqui no nosso meio e falar, ah, até que enfim vocês acertaram. Agora o que vocês pediram, eu vou abençoar vocês. Nós pensamos assim muitas vezes. Nós vivemos isso muitas vezes. Com essa consciência errada. Insisto em falar, torno a falar. Por que que nós estamos aqui? Só tem que ter um único motivo. Sabe qual? Prestar um culto racional a Deus e servir o teu próximo, que está aí do teu lado. Porque se não for para isso, até o ato aqui do Paulo vir aqui e tentar trazer uma consciência de você ofertar e dizimar não faz sentido algum. Porque se o dinheiro entrar aqui não for para servir as pessoas, nós não cumprimos nem aquilo que no Velho Testamento ensina como dízimo. Dízimo na dispensação do Velho Testamento, mostra uma única coisa. 11 tribos sustentam uma única tribo. Pronto. Então, o dízimo é mais relação do que obrigação, para que ele te retribua de novo. Não. Eu estava agora há pouco até falando com o Matão lá fora. Até para você tiver essa consciência que você está dando para que Deus te abençoe, nem dê, irmão. Nem dê. Deus não precisa do teu dinheiro. Nunca precisou. Sabe quem precisa do teu dinheiro? Sabe quem não? Olha aí para a pessoa do teu lado. Olha aí para a pessoa do teu lado. Olha para mim então, Aninha. Eu preciso do teu dinheiro. O irmão teu aí precisa do teu dinheiro. E é com base nessa consciência que Paulo vai lá e reprova a igreja de Corinto e fala lá em 1 Coríntios 11, falando, sabe por que existem pessoas fracas no meio de vocês? Sabe por que existem pessoas morrendo no meio de vocês? Porque vocês não conseguem discernir o corpo. Você não consegue olhar a necessidade do teu irmão. Eu acredito aqui, gente, sincero, acredito que tem pessoas aqui que estão com o aluguel atrasado, já no início do ano, desanimado. Acredito eu que talvez tenha pessoas aqui com uma cesta básica e alegrar o teu coração, olhe, ou quanto. E até falo para você, se você estiver precisando, venha falar comigo, que eu tenho meios para te ajudar. Eu preciso te ajudar para fazer com que o cristianismo se torne real na minha vida. Então nós temos que entender isso. Nós temos que compreender isso. Uma vez eu alcançando essa consciência, uma vez eu entendendo isso aqui tem sentido. Porque se isso não tiver sentido, irmão, vamos ser bem sinceros, existe lugar mais massa para você agora do que está aqui na Gólgota. É real ou não é? Não tem os barzinhos mais top, as músicas mais massa? Tem! E é hipocrisia da nossa parte dizer que não. Mas aí, do modo condenatório e litúrgico, né, eu tenho que ir para a missa hoje, tenho que ir para a igreja hoje, tenho que... Não, você não tem. E isso que eu estou falando, você não tem, não estou fazendo apologia aqui para você virar desigrejado. Pelo contrário, eu acredito nisso aqui. Eu creio nisso aqui. Mas eu creio da forma real. Que eu e você, indivíduos, não somos igreja. Somos simplesmente membros do corpo. Que a igreja só pode ser considerada igreja no coletivo. Através aqui, ó, da vida do teu irmão que está aqui. Então nós aqui estamos refletindo de fato o que é ser igreja. Então nós precisamos ter essa consciência. Então quando você sair de casa, você tem que vir com essa mentalidade. Pô, estou indo ser igreja. Com quem? Com o meu próximo que lá está. E o que vamos fazer lá? Louvar a Deus, glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Diariamente. Todos os dias. E além de glorificar a Deus, vou lá servir meu irmão. Aí se você pensou lá na tua casa, pô, tenho 400 guardado lá para mim gastar com... outras coisas, já pagou conta, pagou tudo. Você, de repente você vai pegar esse quatro. Não, vou, vai que rola um apelo lá, eu acabo deixando lá. Então melhor, não, traga. Você tem que trazer, se não tiver te faltando isso aí. Se não for fazer necessidade. Porque às vezes não só você vai ajudar aqui, como você pode encontrar alguém aí no, depois no bate-papo. O cara acabar expondo uma necessidade tua que vai te constranger, falar, pô, irmão, eu tenho esse dinheiro, posso ajudar você. Não, mas eu não tenho dinheiro para te pagar, não estou te emprestando. Estou te abençoando. Fazemos parte do mesmo corpo. Se você padece, eu também padeço. Se você se alegra, eu também me alegro com você. Então, essa dinâmica, nós precisamos aprender isso. E vai muito mais além do que todos aqueles, como o Paulão aqui falou. Que muitas vezes nós queremos reprovar a denominação X, o pastor X, né, o apóstolo X, o profeta tal. E aí quando nós não alcançarmos essa consciência de igreja, nós nos tornamos tão iguais a eles, porém não tão hábeis de arrecadar questões financeiras para si mesmo, como eles fazem. Aí se não for para viver esse evangelho, a qual de fato é o verdadeiro evangelho, creio eu, de acordo com as Sagradas Escrituras, não tem por que nós estarmos aqui, irmão. Falo real para vocês. Então, eu creio o seguinte, que esse preço foi pago. E por esse preço já ter sido pago, o meu coração tem que se constranger a cada dia. Tem que se moldar a cada dia por intermédio da palavra, pela revelação do Espírito Santo em minha vida, a tal ponto que eu comece a dar frutos. condizer com tal evangelho. Porque uma coisa eu afirmo para vocês, tanto o Brasil quanto os países já estão careca, literalmente, de ouvir falar de Cristo Jesus. Mas eles não têm visualizado Cristo Jesus em nós. Então, a hora que o povo começar a ver Cristo em nós, através das nossas atitudes, de alguém que tenha consciência que está fazendo uma boa obra não para receber algo, mas está fazendo a boa obra porque já recebeu algo. E como consequência demonstra através das suas atitudes. Aí as pessoas vão começar a ser impactados com o nosso evangelho, com aquilo que até então Deus tem colocado em nosso coração. 1 Timóteo 2, versículo 6, a palavra diz assim: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então o preço foi pago por ele. Mas preço do quê? Romanos 6, versículo 23, se eu não me engano, diz que o salário do pecado é a... Efésios 2 também diz que eu e você, outrora, um tempo passado, como filhos da ira, totalmente depravados, andávamos destinados para onde? Para o inferno. Aprenda isso. Aprenda isso. Nasceu, você está caminhando já em rumo ao inferno. Aí o evangelho chega até você, a tua mente se abre, o Espírito convence você da justiça, pecado e juízo. E até então você é teletransportado. Efésios 2 fala isso, a partir do versículo 6. Teletransportado para as regiões celestiais, em Cristo Jesus. Quando nós lemos texto como esse, a nossa mente pira. Nós piramos, porque onde é esse lugar? Aí você pega Efésios 1, versículo 3, Paulo ainda... Esse é um palavreado que só tem lá no Rio Branco, tá? Então aprendam uma palavra do nosso vocabulário. Judiar. Sabe o que é judiar de alguém, não? Então Paulo, para judiar de mim, de você, Paulo vai lá e escreve em Efésios 1, 3, fala assim: que toda sorte de bênção, tudo aquilo que você precisa para ser abençoado, já aconteceu. E está depositado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então, quando eu penso na questão de ser igreja, a minha mente, a tua mente tem que entender o seguinte: você não sai da tua casa para vir em lugar como esse aqui para ser abençoado. Não existe isso. Você não está aqui para receber uma bênção hoje. Não há possibilidade de nós fazermos campanha, sete cabeçadas no dente banguelo da caveira lá. Vamos fazer sete cabeçadas, depois da sétima cabeçada e da semana, Deus vai te abençoar. Não, meu querido, não tem como fazer isso. Por que que não tem? Porque essas bênçãos a qual eu e você precisamos não são terrenas. São espirituais. E estão aonde? Nas regiões celestiais. Então eu e você, quando nós pensamos em sermos abençoados, nós piramos por quê? Porque a nossa mente logo pensa em duas coisas: tempo e local. A nossa mente é condicionada na bênção nessas dois, essas duas dificuldades que nós temos de entender isso. Nós pensamos em tempo, quando é que eu vou ser abençoado e aonde é esse lugar. Porque eu quero saber onde é, porque eu quero ir lá. Quem que não quer ser abençoado? Não é assim? Aí quando você vem com a mente terrena, muitas vezes você começa a burlar o princípio da bênção terrena, achando que ou mudar de casa ou comprar um carro, você não precisa trabalhar para que Deus te dê isso. Não tem como. Então quer trocar de carro, quer trocar de moto, tem uns irmãos, né? Não sei se tem gosto com a Harley, com a Indy, seja qual for, tem que trabalhar, tem que ralar lá de manhãzinha até 7 horas da noite, fazer hora extra, bater. Adianta você dobrar o joelho, vim trazer teu dízimo aqui, que Deus vai te abençoar. Alguém aqui tem duas motos? Quero trazer um princípio para você. Alguém tem duas, hein, irmão? A Bíblia fala que se você vê o irmão precisando, se você tiver dois, você tem que compartilhar. Isso não é um sentimento, é razão. Eu tenho um sonho. Oh, glórias! Aleluia! Então, o que, que nós aqui nos limitamos? Pô, onde é esse lugar de bênção? Como eu faço para ir lá? Não. Paulo aqui está nos dando a dica. Ele fala assim, ó, você já foi abençoado. Você não vai ser. Você já foi abençoado e todas as bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Como que eu vou lá? Aí, Efésios 2, versículo 6, Paulo fala que Deus, através do seu amor, vai e paga o preço. Que não cabe a você. Ele vai e paga o preço. Paga o preço para quê? Para pegar você, miserável homem que é pecador, até a tua bondade é contaminada, até o lado bom que você faz, tem um lado egoísta para se aparecer para os outros, alguma coisa você vai fazer, mesmo teu lado bom. Aí você está lá, ele vem, pega você e coloca você nessas regiões celestiais. Então, se automaticamente você está em Cristo Jesus, automaticamente você já é uma pessoa a... Então, se você tiver essa consciência, glória a Deus, aleluia. A ponto que mesmo sendo abençoado, vai te faltar algumas coisas, vai passar por algumas provações, teu cachorro ainda vai morrer, o teu gato vai morrer. Vai, Aninha, não adianta, não tem sete vidas, segue a história. Vai acontecer. Ou mais além, teu pai vai falecer, teu tio, tua mãe, esposa, enfim, vai acontecer isso aí. Coisas ruins vão acontecer com você. A tal ponto que Filipenses 3, versículo 14, se eu não me engano, tudo posso naquilo que me fortalece, é isso não? 4, 13? Né? Filipenses 4, 13. Paulo, para poder expressar isso, que tudo ele podia naquele que fortalecia, pô, Paulo teve que passar por naufrágio, teve que levar açoite nas costas, teve que passar fome, teve que aprender a viver com tudo, mas ao mesmo tempo sem nada. Aí sim ele pode expressar ali, tudo posso naquele que me fortalece. Então não me vem usar um texto desse, pôr lá na para-barra do caminhão, da moto, no para-brisa ou do carro, dizer que tudo pode, porque ele tem dado as coisas para você, ou você tem, não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você entender que ele é o teu pastor e nada faltará para você, que é o que Davi entendeu lá no Salmo 23. Não é porque ele é o teu pastor, você pode sair pedindo as coisas que ele vai dar para você, não. É entender que o único ser que pode suprir você é nele. Você estando nele, você não vai ter falta de mais nada. Isso é glória. Isso é motivo de dar um glória a Deus, um aleluia. Aleluia. Aleluia. Existem pessoas crentes no nosso meio. Você consegue compreender isso, meu irmão? Consegue entender isso? Então nós precisamos ter isso no nosso coração. Uma vez eu tendo essa consciência, aí aquilo que cabe a mim pagar um preço, eu vou pagar o preço. E a primeira coisa que você precisa entender que requer um preço da tua parte é o seguinte, renunciar ao mundo. Você precisa entender isso. Você precisa pagar esse preço. Se você está com ele... Se você quer viver com ele, você precisa aprender a renunciar ao mundo. Veja o que a palavra diz. Lucas 14, versículo 33. Diz assim. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tudo aqui no grego não se consegue achar uma palavra que possa transliterar do grego para o português. Para tudo. Tudo no grego quer dizer tudo. Não há meias palavras, há algumas coisas, não é tudo. Então Jesus aqui está falando o seguinte. Aquele que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então isso que o Keine está fazendo com a Mica para mim hoje, eu vou confessar para você. Não é fácil, gente. Sair do conforto, a família se volta contra. Os pais se voltam contra, amigos. Ele falando aqui, seja bem sincero, eu o sentimento que eu tive ali, que parecia que era a última vez que eu estava vendo o bonito. Se for também, glória a Deus, aleluia. É? Amém? Amém, irmão? Não, mas é real. Que Deus capacite ele para isso. os dois para isso. Isso é evangelho. Muitos não querem pagar esse preço. Muitos querem viver aquilo que Filipenses, mesmo 3, versículo 17, fala. Fazer o Deus seu vento. Suprir a tua necessidade. Está preocupado só com o teu interesse. Sai de casa para vir num culto como esse, para ser o quê? Abençoado. Não, abandone isso aí. Isso é obra do bicho. Obra do inimigo, esse pensamento. O evangelho a qual nós estamos buscando viver é você entender que está aí, ó, teu irmãozinho do teu lado precisando da tua ajuda. Existem pessoas lá fora que precisam da tua ajuda. Eu vi uma postagem, marcaram eu numa postagem do Facebook lá, que eu acredito nisso. Eu não lembro quem foi que falou, mas está lá assim. Quando todo pastor ou todas as pessoas, enfim, entender que a igreja é a sua cidade, o prostíbulo, os hospitais, a prisão, enfim, todos os locais ali, balada, seja o que for, os bares, se torna o seu púlpito. Nós precisamos ter essa consciência, porque muitas vezes, de modo errôneo, nós achamos que a igreja está aqui, ó. Né? Ouvir num local como esse, não. Nós estamos num desafio lá no Rio Branco, que a ideia nossa agora é, pelo menos uma vez no mês, nós fazermos o culto em um parque lá que existe na cidade. Lá. Daí eu tenho jogado isso para a galera lá e alguns estão animados em fazer isso. E nós vamos fazer esse culto. Vai deixar de ser culto a Deus? Vai deixar de nós estarmos como igreja? É difícil a gente encarar como não ser igreja. Porque ainda nós somos religiosos de pensar que estar igreja, sair e vir para um lugar como esse e pronto. Vamos lá, vamos fazer isso. Creio eu que vai ser muito bom para a cidade isso. Vai ser bom para os jovens que lá nesse local onde nós vamos fazer esse culto, há um índice muito grande de drogadição, de meninos e meninas usando drogas, vamos estar lá. Buscando abraçar eles. Levar eles a entender que eles são nossos irmãos, porém que estão cegos de entendimento. Como Paulo fala lá em 2 Coríntios 4:4. Que o príncipe deste século cegou o entendimento para que as pessoas não compreendam o amor de Cristo revelado na cruz do Calvário. Mas vamos lá, nós temos que fazer isso. Então, meu querido, precisamos aprender a renunciar ao mundo. Eu preciso aqui de 5 pessoas, começando aqui, não vou fazer teatro. Mateus 22, 37, abre aí. O Eduardo, 1 João 2, versículo 15 ao 17. Jeremias 29, 13. Salmo 105, versículo 4. Quem mais está com Bíblia? Paulo. Último. Mateus 16, versículo 24. Fiquem com o dedinho marcado aí que eu já peço para vocês lerem. Beleza? Então, pagando o preço. Primeiro, renunciando ao mundo. Segundo, amar a Deus em primeiro lugar. Mateus 22, versículo 37. Amém. João, provavelmente ouvindo isso, relata isso também lá em 1 João 2, 15 ao 17. Amém. Então, o que esses textos aí nos leva a refletir? Em relação até ao próprio mandamento, que é amar a Deus em primeiro lugar, ou acima de todas as coisas, ou acima de tudo. O que esse texto aqui está tentando nos esclarecer? Que eu e você precisamos, de fato, entender o seguinte. Tudo aquilo que tiver em primeiro lugar no teu coração, que não seja servir a Deus e andar de acordo com seus preceitos, o que estiver no teu coração, se pode dar nome para isso. Idolatria. Muitas vezes nós queremos atribuir e condenar os irmãos católicos pelo simples fato de se dobrar uma imagem, como a própria escritura diz, uma imagem de barro, a qual tem olhos e não enxergam, tem ouvidos e não ouvem, tem pés e não andam, tem mãos e não fazem nada pelas pessoas. Então lá, uma história que eu tenho estudado algumas coisas e algo que tem impactado meu coração é o seguinte, se todos os santos católicos hoje estivessem aqui, você pode ter certeza que nenhum deles iam querer ter essa nomenclatura, ou seja, esse peso nas costas deles de ser chamados santos, seres incorruptíveis. Com certeza, meu querido, foram homens falhos, homens de Deus. Teve ali pessoas que de fato foram tementes a Deus, serviram muito a Deus, a qual serve até de exemplo para nós. Então, se você parar para analisar, muitas vezes nós olhamos para essas atitudes e colocamos um jugo neles falando, ah, vocês são idólatras, não vão herdar o reino dos céus e tal. A idolatria vai muito mais além do que você se prostrar diante de uma imagem. A idolatria é você colocar qualquer coisa à frente de Deus. Isso implica casamento, família, namoro, trabalho, lazer, dinheiro, ministério, igreja. Tudo isso que você colocar à frente de Deus e não glorificar Deus, você pode considerar isso como idolatria. Aí eu incentivo você, peça perdão a Deus e se volte para o caminho dele. Palavra de Deus, eu não lembro bem aonde está agora a referência, mas sei que está em Corinto, quando Paulo fala o seguinte, que tudo que você fizer, seja comer e beber, lembra desse texto? Qual é a versão? Qual é a? Lembro? Seja comer ou beber, as coisas mais simples da necessidade do nosso corpo, que tudo quanto você fizer, que glorifique a Deus. O que que isso nos ensina? A ir contra a idolatria. Meu querido, quer casar? Aquele que está solteiro, se não for para glorificar a Deus, não case. Você que já é casado, quer ter filho, se não for para ter um filho para glorificar a Deus, não tenha. Você mesmo que já está, né, no casamento e desfruta daquilo que até então Deus deixou para nós, glorificar a Ele. O ato sexual, aleluias, glória a Deus. Se não for para glorificar a Deus, não faça, não case. Tudo quanto fizeres, glorifique a Deus. Aprenda isso, meu querido. Vai sair de manhã para o seu trabalho, tenha isso em mente, vou glorificar a Deus lá no meu trabalho. Deus, estou aqui para te servir, aonde for. Que o meu levantar, o meu deitar, seja para glorificar o teu santo nome. Se não for para isso, não tem por que existir, irmão. As pessoas, principalmente que chegam até mim, que eu sei que estão doentes, como essa semana chegou, eu falo assim para elas, irmã, se Deus não tiver um propósito para que você glorifique a Ele através das obras que é necessário ser feito através da tua vida, deseje morrer. Peça para Ele levar você. Peça, pô. Nós somos isso, gente estranha, né? Falamos que queremos Deus, estamos aqui porque queremos Deus, queremos glorificar Deus e tudo mais, mas falou em morrer, ninguém quer. Ué, não quer Deus. Então, você ir direto com Ele, experimentar toda a glória, a majestade, precisa sair dessa carne. Aí pega lá uma gripe, uma dor, fala, ah, meu Deus do céu, tem misericórdia em mim, me cure. Eu acredito que Ele cura, como nós oramos aqui. Eu acredito que Deus pode curar você. Mas se você não entender o propósito a qual Ele permite você permanecer aqui nessa terra, ah, irmão, não faz sentido estar aqui. Se não for para glorificar o nome dEle, prestar culto a Ele e servir o teu próximo. Esse é o nosso objetivo, em nome de Jesus. Amém? Terceiro, ser humilhado e ficar calado. Lucas 14, versículo 11, a palavra diz assim, porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Por que que isso aqui requer um preço nosso? Porque não é fácil se humilhar, não é verdade? É ou não é? Orgulho não é aquele cara que fica se achando. Ó, o fulano está se achando, até pandalho fica se achando. Não, não tem nada a ver com isso. Orgulho é você ter um conceito elevado de si mesmo. Nada mais do que isso. Aí existe outra coisa denominada aí, talvez, na psicologia, chamado complexo de inferioridade. Seja que você tenha um complexo de inferioridade ou não, toda a raiz dele está no orgulho. Por quê? Porque você se sente inferior a alguém, ou no mínimo você queria ser igual a pessoa ou mais do que a pessoa. Orgulho igual. não tem uma visão correta de si mesmo. Então é necessário que você tenha esse entendimento de você mesmo. E qual entendimento é esse? Independente da qualidade que você tenha, manual, intelecto, físico, saiba, você sem Deus não é nada. Está condenado ao inferno. Você em Cristo Jesus, você continua sendo nada. Porque o maior convite é você morrer a cada dia. Você renunciar a cada dia aos seus direitos. Para que Cristo viva em você e você diminua e possa falar aquilo que Paulo falou. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por um bom tempo, eu na minha fase de fariseu pastoral, falava assim, não olhe para mim, olhe para Cristo. Cara, é cômodo falar isso. Literalmente tira o eu da reta, para não dizer. Mas eu tenho que falar para você, olhe para mim, irmão. A ponto de você olhar para mim e falar, Brunello, tem áreas na tua vida que eu não vejo Cristo. Isso constranger minha vida a tal ponto de eu falar, Deus, me ajude a morrer nessa área, porque eu preciso glorificar o Senhor nessa área da minha vida. Quantos aqui hoje nós poderíamos fazer uma roda e colocar uma cadeirinha no meio, você sentaria ali e falaria assim, pô, irmão, fale aí 5 defeitos cada um que eu tenho. Será que você teria coragem de fazer isso? Não é fácil fazer, porque a gente não gosta de saber. E algo aqui que me chama atenção nesse texto é que Jesus ele fala o seguinte, não é nem quando alguém humilhar você, é quando você humilhar a si mesmo. Então, meu querido, ore a Deus, se exponha, peça para que ele mostre as suas falhas. E quando você ora assim, você tem que se cuidar, porque ele vai usar pessoas para mostrar para você. Ele vai vir no cavalão branco lá, com a espada, com sua majestade, com um pano, escrito, tá? Tatuagem não é na perna dele, é num pano sobre a perna dele, tá? Só corrigindo alguns que acham que diz que Jesus era tatuado e tal, não. Ah, chega ali e de repente mostra para você, irmão, está errado nisso, nisso, nisso. Não, ele vai mostrar os teus erros na dinâmica do corpo. Pode ver, quanto mais as pessoas é próxima de você, mais elas ferem você. Verdade ou não é? Os casados, não dá uma tristezão em você às vezes? Oh, casei com abençoado, aqui para abençoado, fica só me marvadeando. Você precisa aprender isso. Sofrer calado, renunciar você mesmo. Se humilhar, se humilhe, meu irmão. Põe a boca no pó. Ponha a tua face no chão e peça misericórdia de Deus. Fale, Deus, tem misericórdia de mim. Estou falhando nessa área. Estou sofrendo nessa área. Quarto preço necessário a ser pago. Buscá-lo de dia e de noite, ter uma comunhão com ele. Jeremias 29, versículo 13. Meu Deus. Se eu tivesse com a Bíblia de papel, ótimo. Salmo 105, versículo 4. E Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Busque a Deus, meu querido. Se existe um preço a ser pago, o preço é para ter comunhão com Deus. Você precisa ter um relacionamento com Deus. E isso vai muito mais além do que vir na igreja e fazer parte de um corpo. Isso é individual. Quantos, talvez, que está aqui, você conhece a Bíblia, você conhece teologias, conhece livros, conhece... Bom, não estou falando para vocês, estou falando para a igreja no geral. Amém? Conhece várias e várias coisas. Mas talvez eu perguntar para você, quanto tempo faz que você, de fato, não sente? Entenda o seguinte. Nós não vivemos evangelho para sentir. Nós não vivemos com base em algo filosófico chamado empirismo. O que seria isso? Você tem que viver com base em experiência. Ah, não, se eu não vivo isso, como que eu posso viver? Como que se prova que você está com Deus? Ah, por causa das experiências que eu tenho, eu vou lá no culto, de repente vem um fogo lá e glória a Deus, aleluia. Não, aqui. Eu sinto que Deus está comigo. Não, esqueça disso. Você não tem que sentir que Deus está com você. Você tem que ter a certeza que Deus está com você de um modo racional. Então, por exemplo, talvez muitos que estão aqui não sentindo Deus, mas eu tenho uma notícia para dar para você. Jesus está aqui conosco. Amém? Por que que Jesus está aqui conosco? Porque do modo racional eu compreendo que a Escritura me diz que quando eu tiver dois ou três reunidos em meu nome, ele estarei. Então ele está aqui. Ah, mas eu saí do culto e não senti nada. Ah, me perdoe, você lasque o teu sentimento. Entendeu? Você tem que ter certeza. Você tem que ser racional. Pô, ele está aqui. Aí do modo racional eu entendo o seguinte. Aí quando eu tenho isso do modo racional, aí é permitido que a tua emoção entre em ação. Aí pode ser que através do louvor você chore. Aí pode ser que através do louvor você erga a tua mão. Como consequência de você ter certeza do que ele tem feito na tua vida. O mal que muitas vezes nós queremos condenar as pessoas que dizem, ah, eu sinto. Não, eu sinto Deus também. Mas eu sinto Deus por causa de uma certeza que há em mim, com base nas Escrituras, que é verdadeira. Aí eu choro. Há momentos que eu vacilo, que eu me arrependo, que me dá uma tristeza, meu coração fica contrito, fica angustiado por tal vacilo. Isso é sentimento. Então, às vezes, nós também queremos viver o evangelho que nós temos que pegar nosso sentimento, jogar ele no lixo. Não, não posso sentir mais nada. E fica lá o zumbi, o crente sem sentimento. Não. Se eu não olhar para o irmão e ter empatia por ele, o que seria isso? Um ato de compaixão, eu tomar a dor do irmão? Isso é sentimento. Eu tenho que ter sentimento pelo meu próximo. Mas com base no quê? Na verdade. Se não for na verdade, não tem como. Quinto. Aí tenho mais um, confesso para você que já acaba. Renunciar à carne. Mateus 16, versículo 24. Quem abriu, leia, por gentileza. Então, o que que o texto aí, Jesus, está nos ensinando? Que nós precisamos aprender a negar a nós mesmos. Mas negar o quê? Então, algo que você precisa compreender é que nós precisamos lutar, a nossa única luta aqui é contra a nossa carne, não mais contra o pecado. Amém? Por que não contra o pecado? O pecado já foi pago lá na cruz do Calvário, com esse preço que não cabe a mim é você pagar. Que o único preço que eu e você poderíamos pagar é morrendo. Então, o salário era isso. Então, já como Cristo pagou por mim e por você, esqueça de pecado. Mas, Brunello, aqueles vacilinhos que eu dou ainda, carne, está fedendo carne. Carne passada. A podre, muitas vezes até podre, em certas áreas. Então, eu insisto em falar que eu sempre falo isso, torno a falar. Quando você vacilar numa área, por exemplo, foi lá e contou uma mentirinha. Ah, não, mas só uma mentirinha também não dá nada. Mas e de repente você está ali, você é um cara que está aqui, é um cristão, vive com Deus, tem as suas devocionais, enfim. Algo constrange você daquela mentirinha. Você precisa entender que isso tem que servir como um sinalizador carnal. Aquela área da mentira você ainda precisa mortificar ela. E quando nós falamos mortificar ela, nós temos uma consciência errada também a respeito disso. Como assim? Nós achamos que mortificar a carne é, por exemplo, sou atacadão lá no computador. Gosto de entrar nos sites nheco-nheco no fubá. Aí tô lá. A mão, a Bíblia do lado e o mouse aqui. Fica lá a tua luta. Querendo pegar a Bíblia? Não, mas é a Bíblia. Depois eu leio. Tá lá. Aí nós achamos que o simples fato de você não ir lá no site proibidão, pegar a Bíblia, ir lá ler a Bíblia. Aí você lê a Bíblia, você tem um momento de oração, sente até aliviado, né? Teu ego vai lá em cima. Meu Deus, como eu venci essa área. Glória a Deus. E já glorifica a Deus. Muitas vezes nós temos atitudes como essa. Que você até teve a oportunidade de vacilar e não vacilou. E o fato de você não vacilar, você acha que você está se santificando. Isso não é santificação. Sabe por quê? Porque você está só simplesmente matando a tua carne. Não tem como você tornar a tua carne espiritual. Entenda isso. A carne nasce carne, vai morrer carne, está aqui sendo carne, vai morrer carne. Você não santifica a carne. Aí você começa a entender o que Paulo fala, a carta aos Romanos. Ele fala que o Espírito já é pronto. O Espírito habita em você. Então qual que é a dinâmica que nós temos que entender aqui? Nós temos que entender que quando eu estou em Cristo Jesus, eu tenho que alcançar a consciência que eu já sou um ser o quê? espiritual e não mais carnal. Até porque as coisas da carne cogitam, pensam das coisas da carne, do espiritual cogitam das coisas do espírito. E uma milita contra a outra, não é assim? Aí você vai lá em Romanos 7, se não me engano, você vê Paulo falando que aquilo que eu queria fazer, que eu sei que eu deveria fazer, quando menos espero, eu não fiz. E aquilo que eu não deveria fazer, quando menos me dou conta, acabei vacilando. Aí ele começa a falar dessa dinâmica, dessa luta espiritual contra a carne. Isso é árduo, irmão. Isso é um preço a ser pago. Você precisa pagar um preço para você matar a tua carne. E é simples. Embora requer um preço de você, é simples. Como que faz isso? Então, se eu entendo que eu não vou santificar minha carne, e eu vou simplesmente ser um ser espiritual, eu tenho que entender a seguinte dinâmica. Você é um ser espiritual, tendo a consciência e buscando o auxílio do Espírito Santo para aprender a ser um ser humano aqui na Terra. Até que ele leve você de volta. E muitas vezes nós interpretamos isso de forma errada. Nós achamos que nós somos aqui seres humanos, ou seja, um corpo aqui terrestre, a qual nós temos que aprender a ser espiritual. Não, você é espiritual. Você só precisa desenvolver esse ser espiritual em você. Como que se faz isso? Como? Lendo as Sagradas Escrituras. Não existe outra forma. Não é orando, irmão. Não é orando, é lendo as Escrituras. Porque se você não conhece as Sagradas Escrituras, é proibido de orar. Sério mesmo. Porque se você não conhece o Deus das Escrituras, para quem que você vai orar? O que você está pedindo? Com quem que você está falando? Com que certeza que você tem que Deus está ouvindo você, se você não conheceu o que está aqui, porque está cheio de gente orando aí e nunca vai receber. Tem gente se frustrando nas igrejas, porque está pedindo algo que não vai receber, porque foi apresentado um evangelho falso para eles. Então, meu querido, você tem que conhecer aqui. Se você não conhecer as Sagradas Escrituras, não tem como você orar. Não tem como você ter comunhão, porque oração é comunhão. Oração não é petição. Oração é você entrar no teu quarto e saber que existe um Deus que antes que você fale algo, ele já sabe o que você precisa. Mas ele quer que você troque ideia com ele, que você converse com ele, que você tenha uma relação com ele. É para isso que Deus criou você. Por isso que Deus criou eu e você, para isso. Para ter um relacionamento com ele, para que juntos você vá lá pregar o evangelho para o irmão que ainda não conhece a ele. Para que juntos você possa lá ajudar o mendigo, o que fica mangueando no sinaleiro, seja qual for o irmão, seja qual for a necessidade, juntos, você e ele, pai e filho, juntos fazendo a obra. Essa é a ideia. Então, meu querido, você precisa, em nome de Jesus, lutar contra essa carne. Gálatas 5, versículo 17, diz assim, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Você tem que lutar. Deu aquela vontadinha miserável? Lute contra. Paulo fala que chegou um ponto que ele tinha que até estar esmurrando o corpo dele. Diz a história que São Francisco de Assis, em meio à sua devoção e à sua peregrinação, existia momentos que ele tinha um desejo sexual desenfreado, como todo homem passa por isso. Eu vi alguns balangando a cabeça, glória a Deus, já venceu essa luta. Conta a história que ele chegava nos lugares de grande frio e neve, ele tirava a roupa e se jogava nu na neve, para literalmente acalmar o fogo. Luta, luta. Aí você já sabe que essa área sexual é uma luta tua, tudo a irmã que passa, oh, glórias. Dá até uma rajada, oh, rebola e sai. Não adianta, irmão. Aí não vence. Aí você não vence. Você tem que matar. Você tem que vencer. Aí vem os ensinamentos endemoniados, né, na brincadeirinha. Não, só pode a primeira olhada. Por favor, você ligue. Tem que vencer. Você tem que lutar contra. Eu estou falando dessa área porque essa é uma área, irmãs, é uma área. Se o irmão não passa por isso, glória a Deus, vem orar por mim depois. É uma área complicada. Nós sofremos por aquilo que vemos, e a mulher por aquilo que ouve. A alma alimenta a nossa alma. Então, se o homem, muitas vezes, né, ou seja, toda fornicação, todo adultério, começa aqui, ó. Se ele perde o temor de olhar uma irmã, mesmo ele sendo casado, é só questão de tempo, ele vai perder o temor também em trair a esposa. Então, entenda isso. Você precisa mortificar a tua carne, seja qual for a área que você ainda vacila, mata a tua carne. Último, para terminarmos. Confiar somente em Deus. Salmo 118, versículo 8 e 9 diz assim: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Salmo 125, versículo 1: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não vou fazer exegese desse texto aqui, que nós passaríamos uma hora só falando de Sião, dos montes, por que não se abala e tal. Mas o que eu quero aplicar com esse texto é o seguinte: esse fato de você passar por qualquer situação e ter o coração totalmente voltado a Deus. Aprender a confiar nele em tudo, irmão. Você tem que aprender a confiar nele. Muitas vezes você acha que confia em Deus porque você sabe que passou o cartão no final do mês, está lá teu dinheiro, teu salário. E muitas vezes você passa o cartão, deu lá um dia, dois dias de atraso, pronto, perdeu a paz, irmão. Manda até mensagem nos grupos lá evangélicos: orem por mim, estou na luta. Não, aprenda a confiar em Deus. Eu não sei o que você está passando, eu conheço de mim, não sei aqui qual é a tua luta, qual é a tua dificuldade. Tenho algo para falar para você de Deus. Eu não preciso nem usar a palavra, eis que diz o Senhor. Não. Palavra para você, confie nele. Descanse nele. Mateus 6. Leia Mateus 6, você vai compreender isso. Está faltando alguma coisa? Entenda que o passarinho é mais importante que você. Não falta alimento para ele. Também não deve nada para ninguém. 5 horas está fora do ninho já. Está com fome? Está precisando de uma roupa? Né? O que há de comer, beber e vestir, isso não vos faltará? Ele não vai deixar faltar, irmão. Creia nisso. E o exemplo disso é o seguinte: por exemplo, tiver hoje aqui você passando necessidade na questão alimentícia, hoje aqui, se essa pessoa vier aqui na frente, erguer a mão ou pegar o microfone e falar: irmãos, estou precisando de uma cesta básica. Sejam bem sinceros aqui hoje, erga a mão, faça essa dinâmica, erga a mão aqui, quem ajudaria a comprar essa cesta básica? Todos. Amém, Jesus. Estou precisando. Todos ajudariam. Mas a dificuldade não é nossa de pagar essa cesta básica. A maior luta é do irmão se humilhar e vir aqui reconhecendo o corpo, reconhecendo a família e falar: irmãos, estou passando por necessidade, não por vadiagem, por trabalho, isso, aquilo. Devido à crise aí, consegue me ajudar? A hora que eu puder, eu retribuo de novo, ou tem algum serviço que eu posso fazer, até para pagar, talvez, esse alimento. É difícil para nós fazermos isso, porém necessário. Então, confiar em Deus implica, muitas vezes, nós aprender a pedir ajuda para o meu próximo, expor a minha vida ao próximo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos pagar esse preço que cabe a nós, que é de ter comunhão com Deus, que é de lutar contra o mundo e as coisas que há nele, não se moldar, não deixar que a nossa mente se cauterize de acordo com os padrões desse mundo. Vamos lutar contra a nossa carne, esmurrar ela se necessário for, quebrar nosso computador se necessário for, queimar as revistas, quem tiver. Se coloque em pé, por gentileza. Dentro dessa ideia, dessa dinâmica do corpo, entender que nós precisamos um dos outros, queria que você se aproximasse de alguém, que nós orássemos juntos. Vamos orar em família. Se quiser dar a mão para a pessoa, abraçar ela, fique à vontade. Eu acho que o primeiro passo, com base nessa ideia de pagar esse preço, é reconhecer primeiramente que nós temos pecado. Que pecado é esse? Nós não temos pago o preço. Temos deixado a desejar. Creio eu que, assim como eu, alguns aqui também têm feito isso, Às vezes nós passamos mais horas no Netflix assistindo a série do que tendo comunhão com Deus. Nós passamos muitas vezes fazendo qualquer outra coisa do que entender que pelo menos 15 minutos da palavra, 15 minutos, chega a ser medíocre até falar isso, 15 minutos, você parar ali do teu dia e você, mas Brunello, não dá tempo, dá arma. Nós jamais podemos falar que não temos tempo. Nós temos que falar que nós não sabemos organizar o nosso tempo. Que tempo você tem? Você só tem que priorizar, você jamais vai pagar um preço por aquilo que você não dá valor. E uma coisa que você tem que entender é o seguinte, pô, não existe mais nada importante na nossa vida a não ser ter comunhão com Deus. Entender o propósito dele para a nossa vida. Então vale a pena pagar esse preço. Então eu acho que primeiramente cabe aqui cada um individual falar, Deus, me perdoe, que eu não tenho pago esse preço, quero pagar esse preço. Me ajuda a pagar esse preço. Que esse ano de 2018 você se desafie a ler pelo menos uma vez no ano. Que confesso para você que eu acho um pouco. Mas uma vez no ano, você lê a Sagrada Escritura inteira. Você lê bons livros que te ensinem mais a Sagrada Escritura. Que você passe mais tempo em oração, em devoção a Deus. Compre um caderno, faça anotações, escreva lá. Estabeleça metas, propósito para chegar no final do ano, se vê se alcançou ou não. Se você não alcançou, não se condene. Sabe que existe mais um ano pela frente, você pode alcançar ainda. Mas faça. Faça isso. Em nome de Jesus. Senhor Deus, nós, como igreja, somos gratos a Ti, Senhor. Pelo tamanho amor com que nos amou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se despiu de sua glória, se humilhou, se esvaziou de si mesmo, se tornou humano como nós. Obrigado porque não foi os judeus que cravaram o Senhor em uma cruz, não foi os romanos, não foi até mesmo os nossos pecados que levaram o Senhor para a cruz. Mas a tua palavra nos ensina que o Senhor foi voluntariamente, o Senhor mesmo se deu por amor a nós. E nós somos gratos por isso, Jesus. A minha oração, Deus, é que cada um aqui alcance a consciência do que é ser igreja, não frequentar uma. Porque não tem como frequentar algo que somos. Pai, nos ajude a pagar o preço que compete a nós, que é sacrificar a nossa carne, que é morrer para nossas vontades, morrer, ó Deus, para os nossos sonhos, muitas vezes, que não condiz com os teus sonhos, os teus planos. Aprender a nos humilhar, ó Pai, e depender de Ti completamente, que quando nos humilhamos, nós reconhecemos que o Senhor está acima de nós. E entendemos que o lugar mais alto que podemos ir é aos teus pés, Jesus. Sê conosco, sê com a vida de cada um que aqui está. Eu clamo a Ti, Deus, e oro para que esta semana o Senhor permaneça falando aos corações de cada um aqui. Que o Senhor permita situações que levem eles a vivenciar a Tua palavra. Para que não sejamos simplesmente ouvintes, e sim praticantes da Tua palavra. Pai, obrigado por esse tempo que passamos aqui, Deus. Sê conosco aí no decorrer da noite. E no momento de sono, que a Tua palavra ainda se cumpra em nós. Que a tua palavra nos ensina que aos teus o Senhor dá até enquanto dorme. Então acrescenta em nós aquilo que é necessário que entendamos. Essa é a minha oração em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha uma boa semana.